Como que tá o áudio agora? Parece que você tá. Agora, tá agora uma parece que bosta. você tá falando dentro do banheiro. Mas é isso aí mesmo. Dá a descarga pra confirmar. Não! Peraí. Ah, vai fazer barulho do caralho essa porra. Você já fudeu a gravação mesmo? Dá a descarga. Foda-se. Peraí. Ao vivo, nenhum podcast fez isso. É, viu? Somos os primeiros. Cara, a gente tá no fundo do poço mesmo, hein, cara. Mas eu lembro. Moricast e os perdedores apresentam. Pá, pá, pá, pá, pá. É, escute aqui. A proposta foi que nós falaríamos de quadrinhos. Quadrinhos bons. Que não. Que não fossem de super-heróis. Só isso aí já elimina, né? É, e depois. Alguém sugeriu aí que a gente falasse os que não são mainstream e deu uma enrolada e ninguém sabe sobre o que vai falar. Eu tenho pelo menos três aqui que eu li, eu posso falar e eu vou recomendar, mas termos de super-heróis, nenhum deles pode ser classificado como super-herói. Ih, lá vem, cara. Lá vem o advogado, já aparece o advogado Temer falando, isso não é bem... Vai querer discutir semântica agora. Eu acho que, pelo menos no que eu vou apresentar, tá bem coberto. Agora vocês têm que ver aí o que vocês têm de... Não, eu tô tranquilo. Eu também tenho três boas sugestões. Eu tô fudido. Porque você só lê encadernado do Alan Moore e do Neil Gaiman. É, e acho que isso é quadrinhos mais crime. Porque é, coisa boa. Não, só leio coisa boa, Neil Gaiman. Fiadão. Ô, cara, eu 100%, cara, Neil Gaiman, cara. Porra. Melhor que ele, não. Melhor que os dois não tem, mano. Em terceiro lugar é o Garth Ennis. É, né? Vai ser um longo, cara. Podcast. Oh. Cara, eu acho que eu tenho, tipo, uma recomendação que é de um artista nacional ainda. Se for MDM, eu vou cortar, velho. Não é de herói, filha da puta, não. Se for do MDM, você sabe que eu vou cortar. Não, não é do MDM, não. É do Gustavo Borges. Ah, tá. O nadador? É uma... Não, é uma HQ que não tem... Não tem... O Catena ia gostar, porque não só tem figura. Tá. Vou cortar também a citação ao MDM. Ah, tá. Então, sim. Vou cortar. É que eu... Ah, é. Tá. Não, mas é boa. A HQ, sei lá, cara. Eu achei ela bonitinha pra caralho. Assim, achei ela foda. Ah, cara, já que você quer falar, fala logo, vai. Não, começa aí. Deixa o meu por último, porque eu sonho menos. Aqui, Rodrigo, né? Garçom essa noite. Outra como vez, sempre. Essa merda. Outra vez. Tu putaço. 100%. De novo, essa porra. De novo, sempre. 100%. 200% putaço. É, mas tem que começar assim o podcast. O Moricast de raiz, ele é assim. Então, é. A gente pega e dá bastante. Rodrigo, aí depois pergunta, pô, mas esse cara realmente é assim na vida real? Eu falei, não, cara, é uma pessoa calma, tranquila, a gente fica sacaneando ele pra na hora do podcast, essa beleza. É, uma loucura, cara, depois é. Lá. Crianças aguardam podcast sobre Stan Lee, essa beleza. Quando ele morrer, logo, já foi... Ah, já foi, morreu a esposa. Já foi o chefe, né? Agora só falta o chefe final agora. Era o subchefe. Não, vocês sabem que o Stan Lee, ele sacrifica um ente querido toda vez que a morte vem buscá-lo, né? Uhum. Aí ele... Dessa vez foi... Ele sacrificou a qualidade. Dessa vez foi o... Foi a esposa, né? Parece que ele tinha perdido também... Ele tinha perdido também uma filha. Um negócio assim... O Snyder deve ter aprendido isso. Um filho, uma filha... Eu não tenho certeza do... Não tenho certeza do sexo da criança, não, mas ele já tinha perdido e ele já era velho, quer dizer. Sim. É, quer dizer. É... Então vai, Zé, fala aí dos seus quadrinhos, de como você conheceu, por que você comprou e por que você indica. Não, começa aí, cara. Pra mim ver. Que a gente não fez. A gente não fez abertura, né, cara? Opa, aqui é o Gore, você seu garçom essa noite, e eu tô aqui jogando Metal Gear. Ah, não, cara, você tá jogando de novo. Eu vou ficar escutando o clique, a gravação inteira de novo. Não. Aqui é Jafar e o faraó saiu da tumba. Tumba, o faraó tumba. Saiu da tumba. Tumba, tumba, o faraó tumba. Saiu da tumba. Quê? Rapaz, aqui é Lone Wolf. Ai, aqui é o Lone Wolf e minha mulher levou meus testículos. Vai dar treta. Aqui é Lone Wolf e eu não posso mais brincar com os meus amiguinhos. Agora você falou o tema. Aqui é Lone Wolf e minha namorada quebrou os bonequinhos de Cavaleiro do Zodíaco. Ai não. Não, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, no perfil do Facebook dele, que ele acabou de morrer, cara. Suicidou. Eu também acho, cara. Se a mulher quebrar os bonequinhos do cavaleiro dele, ele fudeu. Principalmente o do Shun. O que ele deixa abraçado com o Yoga? Sim, completamente nus. Sem a coisa, sem nada. Aí. Agora pode puxar o tema, pode fazer tudo o que você faz agora. Pode puxar o tema. Puxar o Temer? Ah, não. Não, puxar o Temer não dá. Senão ele puxa seu avião e você cai e morre. Rapaz. Olha o processo vindo. Pai, não fala sério, vocês nunca ficaram com medo dessas paradas, essas maldições de gente velha, não? Eu não sei lá, cara, eu não acredito nessas paradas, não. Eu acho que é tipo macumba, sabe? Não, mas peraí. Mas você nunca acreditou ou você não acredita? Como assim? Não, hoje não. Assim, antigamente acreditava. Quando você é criança, né, cara? Você acredita em qualquer merda, né, cara? Agora, sei lá, cara. Não. Eu não consigo acreditar nessas loucuras, não. Você, porra, porque você sabe, né, cara? Você fica muito condicionado a essas crendices, essas paradas quando você é pequeno, né, cara? Você cresce com essas merdas. Chinelo virado, sua mãe vai morrer. Sim. Porra, sempre tem uma negócio. Não chuta macumba, porque senão seu pé vai inchar. Tem um negócio assim. Cara, Hoje em dia, assim, atualmente, assim, a pessoa não fala uma parada com você e você não fica, porra, será que, né? Eu não fico. É assim, cara, de vez em quando eu desconfio do negócio da existência de Deus, sabe? Pô, será que as coisas que dá errado na minha vida não é porque eu fico fazendo piada com isso? Então, tá vendo? Então você, é o que eu falo, é essa preocupação que eu tô falando. Ah, cara. Mas eu não tenho. Isso acontecer já era, né, cara? Não, por exemplo, às vezes eu... Hoje eu fui na rua rapidinho, aí eu tava falando com a encrencona, né? Não, vou lá porque eu tenho que fazer um negócio e daqui a pouco eu volto. Ela falou assim, pô, tu vai sair na rua, não vai despedir de mim e tudo? Eu falei, despedir porra nenhuma, daqui a pouco eu tô de volta aí. Vai que você morre. Não, vai que você morre e você não se despede de mim. Cara... Meu irmão, mas eu fiz o percurso todo com um cagaço, sabe? Com cuidado, tá ligado? Sabe? Não. Toma cuidado, olha pros dois lados, sabe? Sim. Rapaz, eu consegui ver, eu sobrevivi. Não, sei lá. Não, eu não tenho esses negócios mais não, cara. Hoje em dia, sei lá, cara. Não, eu não acredito nessas paradas. Eu não tenho preocupação com essas paradas, não. Mas praga dos outros, sabe? Praga de mãe, que me preocupa principalmente. Muito. O problema acho que não é nem esse, cara. Mas assim, o problema do Temer... Rapaz, só pra aproveitar o gancho do Naldo aí nessa coisa de praga de mãe, cara. Praga de mãe não funciona. Porque se praga de mãe funcionasse, eu era bandido, eu já tava morto, eu só vivia resfriado, eu já tinha me viciado em drogas de novo. De novo. Ah, o pessoal fala em praga de madrinha, né, cara? Sei lá, cara. Como é que é? Olho de... Você não pode negar nada pra grávida. Pra grávida. Não tem resposta. Tem um pessoal que fala isso mesmo. Senão ela bota Tersol. É, nossa. Eu não. Que filha da puta, mas eu nunca tive isso. É, eu também nunca neguei nada pra grávida, né? Sei lá, cara. Até porque a grávida era a sua esposa, né? Porém também. Tem esse porém também. Tem aquele negócio também, Lidia. E se a mulher não comeu esse determinado... Quem é essa velha? Quem é essa velha que tá aí no fundo gritando? Zé, manda sua mãe calar a boca, velho. Pra que não, caralho? Que negócio, né, de você ficar... Se sua mulher não comer, papapá, seu filho vai nascer com cara de cebola. Com cara de jaca. Seu filho vai nascer com cara... Tem criança aí que, né... Que é provavelmente melhor você não... isso. Não, era melhor você não dar o bagulho pra criança comer, né? Pra ver se ela nascia com a cara de jaca, talvez fosse mais bonita que, né? Por exemplo, Zé, se sua mãe, né? Se alguém não tivesse dado jaca com sorvete pra sua mãe, com molho de tomate, você podia ter nascido com a cara melhor, né? Ou, não tinha como ter nascido com a cara melhor que isso. Rapaz, é a feiura de família mesmo, Zé? Acho que não. Ah, é porque você tem uma irmã, né? E assim, são com 3, 4 mulheres diferentes, cara. Rapaz, parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. Isso. Cara, como é que deve ser vergonhoso pra um pai ser um brocador desse jeito e ter um filho bosta que não come ninguém igual o Zé? Opa, cuzão. Aqui, ó. Não. Ih, mais. Agora ficou bolado. Agora como? Ficou bolado. Combinado. Tenho... A mão não conta. Não, não tô falando nada disso. Eu tenho até uma pergunta moral, que eu não sei se isso aqui, ó, isso aqui vai ter que cortar não, depois. Mas, 17 anos. Até parece que você não sabe quem é que edita essa merda. 17 anos. Parece. 17 anos, aí, moral? Cadeia, seu vagabundo. Ah, só pra você saber. Ordinário. Faz 17 anos, cara. Faz 18 até o final do ano. Você quer ver isso quando... É. Pô, qual o nome? Rapidinho, qual é o nome da cidade mesmo que você tá? Vou falar não. Polícia Federal, peraí que eu vou. Por precaução, Polícia melhor não. Policiafederal.gov. Peraí, seu vagabundo. Vai ligar lá pro aparelho da polícia. Lá. Liga pro aparelho da polícia e chamar esse cara aí. Ó, cara, o jogo aí. Eu vou até dar uma olhada aqui na coleção de HQ pra ver o que eu tenho aqui que não é de herói. Rapaz, mas de um dia que vem essa de que é essa barulheira aí, cara? É carnaval, caralho. Todo dia é carnaval na Bahia. É o carnaval na Bahia. Todo dia é festa na Bahia. Todo dia de festa na Bahia. O trio irradia alegria. Todo dia é festa essa na música. Bahia. Vem cá, olha só, vamos fazer. Deixa eu fazer uma avaliação aqui. Vocês deixam o microfone aberto, mas não falem nada, por favor. Pronto. Tá. É o Naldo, porra! Mas claro que é o Naldo! Naldo. Tá todos os dois tendo internet, como é que sou eu, velho? Mas claro que é o Naldo, porra. É porque eu tô organizando a chamada aqui, o microfone que abre pisca a pessoa. E só aparece você, cara. Mas claro que é o Naldo, cara. Não tem carnaval aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoal, aqui laça boi, porra. Caralho, ô Naldo, pela caridade, velho. Enfia uma caixa de papel na cabeça, uma caixa de papelão. Ó, eu vou desligar o microfone. Aí você faz a sua... Não, falei, ei. Caralho, cara, eu vou falar de Authority, pode? Caralho, é super-herói, animal. Mas, coisa, mas como não tem nem HQ, eu vou pular também. Eu vou falar da única HQ que eu tenho que é boa, que na verdade não é de super-herói, que é Pétalas. Pétalas. Tá bom, né? Rapaz, antes da gente começar oficialmente, eu queria deixar registrado que eu tô sentindo muita saudade do Thiago, viu? Esse viado. O Guilherme deve ter arrancado celular e testículo dele no mínimo. Foi uma época. Saudades. Vamos pro tema, né? Vamos pro tema. Posso puxar então? Vai, fala. Puxa, aprende e passa. Quando eu era mais jovem, há uns 100 anos atrás, não, brincadeira, na década de 80, começou a se falar que, porque o quadrinho é uma nova forma de arte, não sei o quê. Aí. Isso o Abril começou a publicar os famosos graphic novels, né? Cavaleiro das Trevas, por aí vai. E aí eu lia muitas coisas que não eram mainstream de super-heróis, né? Meus tios, eles liam quadrinhos, então tinha aquelas coisas assim da Europa e por aí vai. Mas uma coisa que eu gostava era a revista Animal, porque tinha muita coisa como assim, Han Xerox, que eu recomendo que... Se você acha que Alex Royce ele desenha bem, você procura Han Xerox e veja os traços, velho. Violência, um texto muito bom, muito engraçado e que eu recomendo. Han Xerox, deixa eu ver outro. Love and Rockets, que. Corta esse, vai. Pensando bem, isso é bem merda. Que corta? Corta isso. Corta isso que é uma merda. É. Não. Corta isso. É ele mesmo que vai editar esse troço. Corta isso. Não, quer ter esperança que Leonardo edite. Já tem uns 3 semanas que ele disse que ia editar. Né? Aí. E, né? E deixa eu ver uma recomendação. Ah, sim, mas tem uma recomendação, é o Escapista. O Escapista, que eu li há 2 anos atrás, encadernado aí, que eu nem lembro qual é a editora. Que conta a história de um cara, de um guri nerd, né? Um outro amigo que é tipo assim, o fortão da escola, que ajuda ele pra não sofrer bullying. Que aí ele pega e o pai morre e ele gasta todo o dinheiro dele pra comprar o quê? Os direitos autorais de um personagem obscuro da década de 50, né? Que é o famoso Escapista. Aí o que é que ele faz? Como ele não sabe desenhar, ele encontra, por sorte, uma gostosa, né? Que tá sem dinheiro. Isso é impossível já. Não, o melhor de tudo. A mulher aceita desenhar as histórias morando na casa dele, dormindo no sofá. É impossível uma mulher gostosa sem dinheiro que saiba desenhar. É. Rapaz. O melhor de tudo, como ele é um bom, todo bom nerd, né? Ele termina a história e não come a mulher. Não, é claro. E aí ele, pra fazer marketing com a revista, ele pega o amigo fortão dele, né? Veste o cara e resolve fazer um vídeo, né? E o cara, sem querer, ele salva um pessoal de um assalto. Um anel lá de um assalto. Dá um murro no cara e salva o pessoal do assalto. Aí a revista faz sucesso e aí o que acontece, né? É engraçado que o próprio cara... Pô, velho, a revista tá fazendo sucesso. Agora só falta um grande vilão. Aí corta pra uma multinacional de quadrinhos, né? E o cara fala... Pô, peraí. Não. Não. Tipo Marvel DC. Tipo Disney. Pronto. Sim. Que o cara fala... Ué, eu pensei que nós tínhamos direitos autorais desse personagem. Aí o outro cara fala... O outro cara lá, o subalterno dele... Não, a gente tinha, mas... O senhor não achou interessante, aí acabou os tempos lá, direitos autorais, aí voltou pra família e a família deve ter vendido. Aí o cara, me dá o telefone aí pra eu ligar pra esse filho da puta. Falei, não, gostei da sua revista é boa, sua revista não sei o quê. É, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar, colocar alguns zeros aqui, aí você me passa os direitos autorais, eu lhe dou uma cadeira aqui como assistente como, como é que chama? Consultor criativo. Isso. Aí o cara fala, não. Aí aquele como todo bom nerd idiota, não, porque eu sei, vocês das grandes corporações, das histórias em quadrinhos, pegam e transformam os personagens numa merda, não sei o quê. O cara devia ser o Hugo. Aí o cara fala assim, ó. Mas exatamente isso que acontece. Aí o cara fala, ó, eu vou lhe dar a real. Quadrinhos é uma coisa que não dá tanto dinheiro quanto deveria, né? Tem toda uma grande mídia, videogames, filmes, séries de TV e por aí vai. Aí o cara, não quero. Cara, aí ele se reta com o cara e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu sei que você investiu todo o seu dinheiro nessa revista, no dia que essa revista não vender mais nada, você perde tudo. Aí o cara, não, mas não vou vender não. Aí o cara se reta com ele e fala, e chama o quê? Chama os meus assassinos. Não, brincadeira. Chama os meus advogados. E transforma a vida do cara do inferno. Até que compra a bendita revista. O direito da revista. É uma revista simples, mas que mostra bem essa coisa da grande indústria, né? Da grande indústria de HK, né? Porque, inclusive, justamente por isso que a gente resolveu não falar de super-heróis. Por quê? Porque desde a década de 80, eles pegam e... Faz a mesma merda, velho. Reciclada. É a saga do Cone que é reciclada. É o Homem de Ferro que morreu 50 vezes. É o Capitão América que já morreu 50 vezes. É vamos matar o Batman, vive o Batman, retorna o Batman. É o universo alternativo. É sempre a mesma merda e todo mundo bate palmas. E agora que chegou essa nova era de grandes estúdios, né? Melhor ainda. Então é isso. Como que você conheceu essa HQ? Rapaz, por incrível que pareça, meu irmão, ele trouxe um monte de revistas de um colega dele que ia se desfazer. E eu acabei lendo essa revista. Encadernadozinho. Tem poucas páginas. Você encontrar. Tá, cadê onde tá o Rodrigo agora? Pra dar. Atrás de você. Demorou tudo isso pra falar bosta? Ah, agora sim. Agora. Rapaz, eu vou falar de Estranhos do Paraíso, do Terry Moore, que eu não sei como é que eu posso classificar essa HQ, mas ela foi uma das primeiras, assim, já como adolescente, que eu li, que foi fora do eixo Marvel, DC, super-heróis, É, sem contar aquelas coisas antigas que a gente lia, Tex, Dylan Dog, etc. Doc Savage. Mas fora assim do eixo dos quadrinhos de heróis, se eu não me engano, Estranho no Paraíso, cara. Foi. Se eu não me engano, ele foi publicado aqui no Brasil por 4 editoras diferentes e teve um escândalo de pirataria. Não sei se foi pirataria ou se publicaram sem pagar pelos direitos. Na verdade, O Estranho no Paraíso é um quadrinho independente, né? Do Tony Moore, poderia trazer para um termo que todo mundo poderia entender. É uma comédia romântica em forma de quadrinhos, né, cara? Porque são três personagens principais, assim. São duas personagens principais, na verdade. Mas existe um triângulo amoroso, que é o David, a Catchu e a Francine. A história é basicamente... Ela gira em torno do relacionamento dessas três pessoas. Ganhou muitos prêmios, inclusive recebeu o Eisner, se eu não me engano, 96 ou 97, uma coisa assim. Estranho no Paraíso tem uma temática literária, cara. Você consegue identificar essa veia literária na composição do quadrinho. Vocês não conhecem, não, né? Nunca ouviram falar? Nunca. Eu já ouvi falar, mas nunca li. Eu vi o filme. Cara, o filme não tem porra nenhuma a ver com o quadrinho, não, cara. Ah, então deixa. O filme é baseado num musical. Um musical que foi criado graças àquela Stranger in Paradise, aquela música do Tony Bennett. Aí parece que virou um musical, e depois do musical é que veio o filme. Mas não tem nada a ver. A história começa... A Francine, que basicamente é a personagem principal do quadrinho, ela reencontra... reencontra não, né? Ela visualiza, ela vê essa amiga dela, Catchu, que ela tem uma queda, depois de 10 anos sem ver a amiga. Ela tá, a Francine, né, tá triste, deprimida, tá casada, casamento uma bosta, infelicidade, aquela história toda. Essa é a vida de quem é casado, né, depressão, essas paradas assim. Mas vai ficar melhor. Então, ela começa a relembrar o tempo em que ela viveu esse triângulo amoroso com o David e com a Catchu. E a maior parte do quadrinho são esses flashbacks. E até você chegar à conclusão que foi porque elas ficaram separadas por tanto tempo. Porque a... Não vou dar muito detalhe para quem quiser ler e tudo. Porque a Francine, ela tem um passado que de envolvimento com criminalidade. E tem essa questão também, não sei se é spoiler, porque o bagulho é de 96, eu acho, 90 alguma coisa, quando eu li isso, é que tem essa questão da homossexualidade da Francine, que ela tem esse amor escondido pela Catchu, que percebe, mas não percebe, finge que não... Então é bem... Estranho no Paraíso é bem comédia romântica mesmo, sabe? Explora bem esse lado de romance, de amor proibido, de sexualidade. E como pessoas sabotam os próprios relacionamentos, sabotam a si próprias, sabotam os próprios relacionamentos e não sabem, não são maduras para aceitar que determinada situação não vai acabar da maneira que ela quer, entendeu? Que determinada pessoa não vai ficar com ela, que determinada pessoa não sente a mesma coisa que ela sente. Ela, Estranho no Paraíso, vai muito por essa questão, assim. Foi uma... depois que a gente faz aquela imersão de quadrinhos, assim, nessa veia de super-heróis e que a gente fica muito ligado, assim, foi a primeira coisa que me chamou atenção, assim, fora dessa... que eu tava muito em DC, Marvel, X-Men, Superman e tudo, e de repente, por acaso, procurando quadrinhos, eu me deparei com... Só, eram três edições. Hoje em dia deve ser um troço mais encadernado, alguma coisa assim, que você vai achar, mas antigamente eram três edições, e eu... Essas três edições apareceram assim na minha frente, e acho que, se eu não me engano, foi pela Abril que saíram, não era um formato americano, ficava ali entre o formato nacional e o formato americano, e três edições fininhas e tal, preto e branco, sabe? E foi a primeira coisa assim fora do cenário quadrinhos assim que me chamou a atenção. Eu recomendo, cara. Isso deve ter scans pra cacete na internet aí pra você achar e ler e eu recomendo, até aconselho a leitura, assim, principalmente para pessoas que estão sofrendo de dor de cotovelo e chifre igual o Zé. Pode indicar aí, Zé, o seu. Falar e indicar o seu. Ah, filha da puta. Eu quase chorei aqui quando você tava falando da história. Cara, eu vou recomendar o Gibi Nacional. Foi desenhado a arte e roteira do Gustavo Borges. Colorização da Chris Petter. Cara, Pétalas. De novo, essa porra dessa piada, merda. Não, cara, Pétalas, cara. Tipo, eu conheci eles na Comic Con, na Omelette Con, do ano retrasado, acho que foi, se não me engano, que eu tava. Tinha ido conversar com a Chris Petter. Daí, ela tava do lado do coisa lá e, tipo, tava vendendo gibizinho, sabe? Tipo. Daí eu comprei, daí, tipo, cara, ela é uma HQ foda, saca? Tipo. É uma puta história. E assim, é o diferencial dela como HQ que não tem texto. É só imagem. Ah, sabe? É fácil de ler. É só isso, cara. Principalmente aí pra quem quiser, tipo, uma HQ aí que tem preguicinha de ler, tipo eu. Cara, Pétalas é muito boa, cara. A história é muito, muito comovente, assim, saca? Ela é do... Cara, peraí que eu tô. A memória tá fraca aqui, faz tempo que eu li essa porra. A arte do Gustavo Borges, assim, é muito boa, cara. Assim, é bem desenhado, saca? Eles são, tipo, animais. Daí trata da história do. Tipo, não tem nome, né, cara? Personagem, porque, né, tipo, não tem texto nenhum, entende? Mas daí, tipo, sei lá, cara, trata da história de um mágico, que ele é tipo um pássaro, que eu não sei que pássaro que é. Daí, tipo, tá numa nevasca e tal, né? Daí ele encontra uma família, tipo, de eu acho que são raposas, saca? Tipo, que é um cara, é uma raposa jovem, tipo, mais velha, assim, saca? Daí, tipo, o pai raposa, tipo, tá meio velho, assim, saca? Daí ele vai tratar do cara. Daí, tipo, ele carrega uma flor, né, no paletó dele, o mágico, né? Daí, tipo, tem a... É uma flor com poderes meio mágicos, assim, saca? Daí ele faz lá, tipo, um viriguidum lá e dá pro cara lá, e o pai raposa melhora. E daí, tipo, vai tratando, sabe, da relação do mágico com raposa criança, saca? Que eles viram, tipo, super amigos, assim, né? Tipo, Batman, Superman, brincadeira. Daí, cara, e daí vai se desenrolando a história dos dois, a relação dos dois, até que, tipo... Chega um dia que quem fica doente daí é o cuzão do mágico, né? Só que aí o problema é que acontece. A florzinha lá, medicinal, tipo, não tem mais, saca? Acabou. Daí, tipo, vai pro caminho trágico que é, tipo, que o mágico passarinho lá acaba morrendo no final, né? Toma spoiler na sua cara, pra você que não leu. Mas, tipo, ele morre no final, saca? Daí, tipo, fica... É, cara, é uma HQ muito triste, assim, cara. Tipo... Olha o spoiler aí, ô filho da puta! Cara, é uma HQ sem sacanagem, cara. Vai tomar no cu. É de ler quadrinho nacional. Isso, fora isso, de quem que é isso aqui? Quer ver? De que ano que é essa porra? Cara, a MSP tá fazendo muito. Tá trazendo muito leitor pro sim, pro quadro sim. Nacional, cara. Não, sim, assim, não, cara. E assim, o Pétalas, eu acompanho a Chris Petter e o Gustavo Borges. Tipo, o Pétalas já foi traduzido, pra, se eu não me engano, pra, in, Assim, foi traduzido porque, né, você não precisa, não tem todo um trabalho de tradução também, né? Você só precisa mudar o título. Ele foi vendido, acho que na Turquia, se eu não me engano, e em inglês também já. Tipo, vendeu bastante, saca? Ela é bem conhecida assim, no quesito, tipo, é, nacional. Sabe? Traduziram a capa, né? É, traduziram a capa. Daí, cara, não, mas assim, cara, é uma história super... É curtinha, cara, tipo, acho que são 20 páginas. E assim, você não tem o trabalho de ler, cara. É muito foda, assim, a história. Mesmo, tipo, sem ter uma palavra. Palavra até tem, né? Tipo, as onomatopeia e tal. Mas assim, não tem um balão de fala, nada. A história inteira. Cara, mas é muito boa, assim, cara. E muito... É triste e é tocante, sabe? A história. No momento atual que eu tô, se eu ler essa porra aqui, eu vou chorar pra caralho lendo essa porra de novo. E assim, cara, tipo... Eu não lembro quanto que eu paguei. Eu lembro que foi barato. Rapaz, você falou do Gustavo. Do Gustavo, eu acompanhava aquela Entediante Vida de Morte... Mundial. Não. Mundial de natação. Não, cara. Entediante Vida de Morte Crens, cara. Uma tirinha que ele fazia... Webcomic, né? Uma tira que ele fazia. Sim. Sobre a morte na internet. Eu acompanhava isso dele, cara. Mas assim, nunca tive... não vou dizer interesse, mas assim... Eu nunca tive conhecimento de mais nada dele que pudesse chamar atenção. Assim, é até uma surpresa agradável, cara. Saber, esse Petra, você falou o quê? Que é 2015, né? É. Então, é até bom, cara, é uma surpresa agradável saber que ele tem um trabalho assim dessa qualidade que a gente... Porque o Morte Crens é mais uma... É uma veia muito cômica, né? São a morte passando. Sim. Por... situações inusitadas, mas sempre tem aquele toque assim, aproveita sua vida, sabe? Mas é a morte zoando, sabe? Vivendo situações do cotidiano e até do que seria cotidiano da morte. Mas assim, é legal, cara. Não, sim, cara. Tipo assim, na verdade, eu também acompanhava assim mais o Gustavo por causa da webcomic lá e tal. Mas assim, eu não. Sei lá, cara. Tipo, eu comprei mais assim porque. Tipo, eu tava conversando com a Cris. Na Comic Con, e daí, tipo, tava o gibi dele do lado, assim, cara. Daí eu decidi pegar, assim, pra dar uma folhada. Daí ela explicou como é que é ele, aí ela explicaram como é que era a história, que não tinha texto, essas coisas assim. Hã? Por caridade, você resolveu dar uma olhada que ninguém tava olhando. Não, cara, é... Sei lá, cara, tipo, tinha um pessoal ali, né? Daí eu fui lá conversar com a Cris, aí, tipo, falei, ah, cara, tava baratinho, cara, nem lembro quanto que eu paguei, já tava baratinho o gibi. Falei, não, beleza, vou pegar aqui e tal. Daí eu comprei, cara, e assim... Eu fui ler, tipo, naquele mesmo dia lá, tava na Comic Con, mas tipo, eu fui ler de noite lá, cara, é muito bom. Ler um termo meio errado, mas eu fui dar uma olhada, porque não tem texto. Então. E daí, cara, eu achei sensacional, brother. Coisa recomendadíssimo, Pétalas. Eu não sei se. Então, onde é que tem pra vender? Mas procurem, seus cuzões, que só leem Marvel e DC. Isso aqui, com certeza, Pétalas é muito melhor do que a Marvel e a DC vem publicando há pelo menos uns. 8, 9 anos. Foi quando eu parei de ler gibi mensal. Então, vão tomar no cu e ler um Pétala. E daí, quando vocês comprar Pétala, vocês mandem lá pra Chris Petter lá e fala que foi eu que indiquei. Pros meus amigos coloristas e desenhistas. Pronto, próximo. Bom, eu, antes de indicar o meu próximo, eu queria dizer uma coisa. Agora eu lembrei, eu li o primeiro arco da Abril de Estranho no Paraíso. E por incrível que pareça, rolou até um boato, algo assim, né? Que ele foi muito inspirado em Love and Rockets, né? Love and Rockets também tinham várias personagens femininas, jovens, né? E tem esse nome porque é o nosso mundo real que é que vão. E a personagem principal, que é uma mexicana, né? Ela conserta foguetes. E só. E rolava até uma dúvida se ela e a amiga eram homossexuais, que depois de tanta encheção de saco, o próprio desista colocou, ah, tá, pronto, elas tiveram um caso. E era chato pra caralho. E eu acho que, sem querer ser chato, Rodrigo, Sem Paraíso também era chato pra caralho. E dito isso, eu quero indicar... Eu não lembro de ter perguntado na hora pra você, seu bosta. Treta! Eu quero indicar, aposto que o Rodrigo leu, na época da Abril, que a Abril começou a publicar assim, coisas além de Marvel e DC, que foi Slash Guerreiros do Apocalipse. Que, na verdade, era um plágio de vários filmes assim, de ficção científica, assim, de mundo destruído, alienígena destruindo tudo, alienígena dominar a Terra, motoqueiros, e essa aquela coisa toda. A história é toda preto e branco, mas a história é muito boa mesmo, assim, de os alienígenas transmorfos dominam a Terra, estão destruindo o meio ambiente para que o mundo fique melhor para eles, assim. E aí, os poucos sobreviventes, né, não estão na grande maioria, só um bando de vagabundos renegados motoqueiros que resolvem impedir o plano dos alienígenas lá. É cheio de clichê, mas eu recomendo assim porque, além do traço ser limpo assim, é uma história muito boa. Você já leu, Rodrigo? Revista? Não, morreu. Rapaz, eu li os dois primeiros volumes. É do Paul Gulat, cara. Paul Gulat que desenha essa merda aí, cara. É bem aquilo que você falou mesmo, cara. É muito droga. Nossa. Ah, mas o quadrinho tem várias referências cinematográficas. É, cara. Foi mais ou menos o que o Frank Miller fez lá no Cavaleiro das Trevas com o Batman, lá copiando tudo de Robocop. Mas era ruim demais, cara. Eu li... Não, Robocop foi depois, velho. Lava essa mão. Eu li os dois primeiros volumes, cara. Que foi a família unida, né? E uma história também chamada Ouvindo Blues, os dois primeiros arcos dele. Nossa, era foi aquilo mesmo que você falou, cara. Era baseado naquela questão de invasão alienígena. Nossa, e apesar das capas serem bem legais, e até por serem coloridas e tal, o desenho interno, né, cara? As páginas internas eu acho que era muito... Tinha muita chura, muita sombra. E, sei lá, pelo menos pro meu gosto, ficava meio confuso. A história de Slash. A Terra já tá praticamente colonizada. Tá? Não tem nada de resistência contra os aliens. Essa Wide Blue, ela consegue convencer o Slash, né? Que é o Stallone Cobra, o Pica das Galáxias dessa HQ, a liderar a revolução contra os invasores, né? Aí tem aquele pedaço que a gente tem que encontrar o Dr. X, que na verdade é um dos invasores que se arrependeu de ter invadido a Terra e está disposto a ajudar no processo, a reverter o processo de colonização. Slash é bem droga, né, cara? É bem anos 80, né? Se eu não me engano, ela foi lançada ali no finalzinho dos anos 80. Mas é bem anos 80, tem aquelas referências, assim como o Naldo já falou, dos quadrinhos, dos filmes, das séries de ficção científica da época. Nossa, é como eu falei, o Paul Gulat, né, que escreve, que desenha, né? O Doug Monk que faz o roteiro, que faz o argumento. E sei lá, cara, por curiosidade mórbida, né? Até pra você saber o que passava na cabeça da galera naquela época, você dá uma procurada, que você deve ter na internet isso aí, e corre atrás, mas nossa, é difícil, já era ruim. Espero que tenha um filme, cara. Não, cala, que não, não, cara. Maravilhoso. Já era ruim na época. Deveria ter um filme. Não, já era ruim na época. Michael Bay deveria fazer um filme sobre o THK. Sim, mas logo quem? Isso é lindo. Logo quem, né? O Michael Bay, né? Nossa. Já era ruim na época, meu Deus. Quem vai? Zé? Vai falar mais alguma aí? Cara, eu vou dar uma recomendação de tirinha. Ah, não. Cara, o Cantinho do Caio. Ah, não. A gente já falou dele já, cara. Aonde que já falou do Cantinho do Caio? Não falou não, cara. A gente já falou dele no episódio de final de ano. Ah, é? Opa. Já recomendou tudo daquele Marveco safado já. Opa. Então vamos falar do Corelli. Vamos falar dos reguladores. Eu não sei, nunca li. Nunca mandou gibi pra mim. Obrigado a comprar. Não, peraí, velho. Fala aí, seu filho da puta. Por isso que ninguém gosta. Ele é um cara legal. Por isso que ninguém gosta de vocês, cara. Por isso. Não, brincadeira. Eu já conversei com o Torelli já. Grandes bosta. A gente ama. A gente quer você aqui. Fina. Não, o Torelli é gente fina, cara. Eu sacanei assim, mas o Torelli é gente fina já. Olha, eu já li algumas coisas. Assim, eu só não comprei as coisas dele mesmo porque eu não tenho dinheiro, eu sou quebrado, mas. Cara, eu sou quebrado. Sério mesmo, eu acho bacana. Sou quebrado, desgraçado, não pago uma conta, cara. Só fica gastando dinheiro com encadernados do New Game lá no joguinho. Cara, Deve fazer zero, pelo zero, menos uns 2 anos que eu não compro um encadernado, me cara. Me disse, omelete box, camisa... Não compro, não, essa. Não, não, tudo tem limite, até essa merda. Reais. Camisa do MDM. É isso que ele gasta dinheiro dele, cara. Ele fica falando que não tem dinheiro. Não, mentira, essa bosta do omelete box eu não quero nem de graça. Nem se o omelete mandar pra gente fazer review, a gente pega. Não, não, se mandar, a gente quer. Comprando presente não. Pra namorada que deu golpe do dia dos namorados dele. Que merda, hein? Isso foi. Isso aí você pode pôr na minha conta. Uma semana antes do dia dos namorados, a garota chama ele pra namorar e ele aceita, velho. Como é que pode? Não, não foi uma semana. Velho. Não, não foi uma semana, não. Sabe o que é isso? O cara não tem pai. É isso que acontece. Se o cara tivesse pai. Também, pô, se ele tivesse pai, o pai dele tinha falado, it's a trap! Aí ele teria se ligado que era golpe. Mas tá bom. Não, mas é, pelo amor de Deus, Torelli tem uma página. Procura reguladores. Dá uma não, força. Não perdi view. Sim, mas não lê essa dica, velho. Agora eu não tô seguindo, né? Porque, né, eu tô meio sem Facebook no momento. Mas eu segui o Torelli, por lá. Não, mas tem a página, um blog. Não, não, lá. O reguladores, sim, é sim, sim. É história. Uma não, vez na vida. Não, faz assim. Não, cara, eu curto, vou direto do like nas paradas dele lá. Mas o. Então, já que não vai poder falar do cantinho do Caio, eu quero ir pro mainstream. Eu queria falar, cara, que é impossível que alguém não conheça, mas, cara, eu queria fodamente. Calvin Haroldo é muito do caralho, cara. Tipo, sabe? Fora, assim, a arte, ela não é, sei lá, cara. Assim, qualquer desenhista desenha melhor que eu. Mas, assim, tipo, não é só pela arte, sabe, do Bill Watterson, mas, cara. As histórias, cara, é do caralho, cara. Você para pra ler essa porra. Todos os sentimentos, cara, estão em Calvin Haroldo, cara. Tipo, até a tirinha mais triste que eu achei que era dele, só que eu fui descobrir depois que não era que o Bill Watterson não fez, que era aquela que tem o Haroldo falando com o Calvin, tipo, o Calvin fazendo o trabalho de casa lá, e daí o Haroldo... Eu, tipo, chamando ele pra brincar lá, dele fala, ah, não sei o que, tem que terminar esse negócio aqui, porque a mãe falou pra fazer o dever de casa, não sei o que, daí, tipo, corta no quadrinho, tá, o Haroldo virou, na verdade, tipo, um boneco de coisa. Ó, só chega pra Foi. Falar merda, filha da puta. Fala a boca, filha da puta, tô falando, engraçado. É xoxi, é xaxinha. Senta a bunda nesse filho aí. Que isso. Só chega pra tu mutar, filha da puta. Calma, Zé. O que o Zé tá falando? Deve ser muito importante. Da sua mãe e da sua irmã. Ele tá falando de... Aí sim, hein? Aí sim, hein? Continue. A gente vai colocar no post foto da mãe. Fala isso, JD. Já tá na hora de você arrumar fotos novas pra gente aí, né? Ah, estamos falando de recomendação, cara. Peraí. Pode falar. Vai, Naldo. Fala, Naldo. Fala, Naldo. Não, aqui é Thiago Lone Wolf. Eu quero falar de Cavaleiros do Zodíaco. Eu gosto da revista, com os desenhos muito bem desenhados, que não são. Era aqueles desenhos muito merda. O cara parecia que tinha mal de Paxson. Cara, eu lembro que assisti o desenho. Quando eu vi o mangá, velho, eu fiquei todo decepcionado, cara. Faz, não, eu fiquei com ela e falei, que porra é essa, velho? Você faz isso. Olha só, você faz isso com todo mundo. Se por acaso o Thiago deixar o podcast por sua culpa, você vai ver só, viu? Ai, deixa eu também fazer uma homenagem. Aqui é o Thiago Lone Wolf e eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, mas daí a minha mulher não deixa mais eu ver. Na verdade, eu tenho uma grande suspeita que ele falaria de um moleque lá, como é que fala? Um boneco lá? O que tá falando, cara? Não, um moleque lá, o Scott Pilgrim, que é o mangá, que é um mangá ocidental, né? Ocidental. Só lê isso? Eu não, só lê isso. Eu não sei, eu só posso falar do filme, só. É pré, Rodrigo? Só lê isso, esse filho da puta, só. Só lê isso aí. Spider-Man. Eu tava dizendo que tava falando de Calvin Haroldo. É, Calvin Haroldo, que depois internacionalizou a marca, E Calvin Holmes. É, aconteceu semelhante o que aconteceu com o Superman. Que era Super-Homem aqui nos anos 90 e depois virou Superman. Mas eu quero que se foda esse filho da puta, eu vou chamar pro resto da minha vida Calvin Haroldo. Cara, o Haroldo, né, o Holmes, é um filósofo, né, cara? Matemático. O Calvin também. Então, o Calvin é o José Calvino, né? É o Calvino, né? É o Calvino. Então, você não... Mas por que traduziram, velho? Alguém pode me explicar por que traduziram Calvin para Herói? Cara, isso era mais uma das bizarrices que aconteciam no meio editorial brasileiro da época, é verdade. Eu lembro que tava lendo, uma vez eu tava lendo um livro de curiosidades, assim, né? Porque eram dois volumes sobre curiosidades do mundo, assim. E era um bagulho antigo, tinha esses dois livros, assim, eles tinham 100 anos juntos, sabe? Era de 1890, quer dizer. Eu provavelmente li isso em 99, 2000, então eu tinha 100 anos essa parada desses livros. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nem lembro como é que esses livros foram parar na minha mão. Eu devo ter ganho ou comprei num brechó. Então, eu não lembro se foi com brechó ou se eu ganhei esses livros de alguém que tinha morrido. E todo mundo que morria, se sobrasse livro, o pessoal sempre lembrava de mim e tal. E eu lembro que tinha coisas absurdas. Absurdas não, assim, coisas que nem se justificam mais na época. As Sete Maravilhas da Natureza. Tinha essas curiosidades loucas, assim, que hoje você pega o Google e você joga lá e aparece em 2 segundos pra você. Antigamente a gente tinha que ler um livro de 150 páginas pra saber. Então esse livro era mais ou menos um compilado de coisas fantásticas e curiosidades e grandes obras do mundo, assim. Era como se fosse uma mini enciclopédia, né? E nesse livro tinha uma referência a Nietzsche. Eu não lembro a que livro do Nietzsche era feita essa referência. Mas o nome do Nietzsche, né, que é Friedrich Nietzsche, estava traduzido como Frederico Nietzsche, velho. Tinha essas doideiras no mercado editorial brasileiro, assim, umas traduções absurdas, assim, para certo tipo de coisa. Que é meio por isso que o Hobbes foi traduzido aí para Haroldo na época. O Tintin, não é o mesmo caso do Tintin, não? Tintin, não. Tantan. Licorne. Lembra do Licorne? Quem? É, Tintin. É Tantan. Tradução lá do da história do Tintin, aí não existe a palavra unicórnio em português. Aí eles colocaram pra Licorne. Sim, sim, que era o nome do barco, que tinha um tesouro e por aí vai, não é isso? Isso, eu acho que foi a adaptação até do que foi o que o Spielberg fez aí. Mas quando foi publicado aqui, era Licorne. Não existe a palavra unicórnio, né? É assim, lá, eu cara, acho parecido, eu né? Nunca, um pouco assim. Eu nunca gostei de Tintin, cara. Eu nunca me interessei assim, cara, sei lá. O filme é muito bom, cara. Então, filme e tudo, sei lá, cara, eu não... Sei lá, nunca, por causa do cachorro, cara, eu nunca gostei do Ritintim, cara, é muito chato. Nossa, você não gosta do cachorro do Ritintim, né? Do Ritintim não, do... Porra, tá doido. Spider-Man, just whatever a Spider-Man. Gente, só um minuto, por favor, que o Thiago vai tentar... A mulher dele liberou. Rapaz, inventou essa desculpa toda aí. Finalmente lavou os pratos. Perdi a senha. Minha mulher... Tava lá... Minha mulher não deixou... Tava lixando o calcanhar da mulher e falou lá... Perdi a senha. Pô, enquanto a gente tá nesse off-topic aí, cara do céu, cara. Cada review que eu vejo... Cada review do Homem-Aranha que eu vejo dá menos vontade ainda de ver o Homem-Aranha, cara. Rapaz. Mentiroso. Você é um mentiroso. Cara, tá tudo uma merda, cara. Eu fui ouvir a análise do podcast aí, de HQ. Cara, como pode ser merda, cara? Rapaz, esse filme do Homem-Aranha tá tão merda que o Hugo tá insano no grupo falando mal do filme. Eita, porra. Vai ser ameaçado. Vai ameaçar o diretor de novo também. Rapaz, o Jorge... Morreu. Ah, Tintin, acabou. Jorge... Minha opinião foi Tintin, morreu. O Leder tá brigando com ele. Agnaldo Raiol, digo... Pim! Agnaldo Jafar, fala outro aí, vai. Rapaz, tem outro também que com certeza você deve ter lido, Rodrigo, que é Moon Shadow. Que, graças a Deus, não tinha nada a ver. Não, Moon Shadow é uma HK que um. HK. É um menino. HK. Porra. HK. Que porra é essa de HK 47, a metralhadora? A mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. De alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Pascurada em pé. Mas é para. Tu é, ter vindo do estado, tem montar, vai. Bom, então, tchau, né? Encerro aqui na parte. Não, velho. Moon Shadow era a história em que um alienígena, né? Ele sequestra uma riponga, né? E faz um filho nela, por que não? Quem não? Faz... Quem nunca fez isso? É, pois é. E faz tipo um zoológico ou algo assim. E é tipo assim, você tá na dúvida se tudo aquilo ali que o guri fala é verdade. A imaginação do guri. E a história é muito bem desenhada, assim. Eu recomendo. Não posso falar muita coisa assim, porque senão vai dar spoiler. Não, mas procure Moon Shadow, eu recomendo. Eu acho que até que é do JM Demetrius. Eu achei até estranho, né? Porque foge muito da curva do que ele fazia com super-heróis. Você leu, Rodrigo? Rapaz, Rodrigo morreu. O Moon Shadow, toda vez que eu demoro 5 minutos pra limpar a garganta pra falar, o Zé fala que eu morri. É, cara, uma hora eu acerto. Sim, mas sendo mais tarde. Cara, Moon Shadow, eu vou falar pra você que na época... Eu achava meio chato, né, cara? Como a maioria das coisas que veio daquela onda inglesa lá, que a Marvel e a DC estavam promovendo, porque o Moon Shadow, né, era a resposta né, da Marvel lá, o selo Epic Marvel, né, era a resposta à Vertigo da DC. Então, o Moon Shadow... Não era o Max? Não, caralho, mas só fala merda, velho. Atrapalha pra falar merda. Zé, você não tava nem no saco nessa época. Calma. Ah, mas eu... Tá cara, bom. Moon Shadow, ela foi lançada lá pelos anos 80. Deve ter sido 86, 85 aí pra trás. No selo Epic Marvel. Que parece, eu posso estar enganado, que depois a DC cria a Vertigo pra rivalizar com esse selo Epic Marvel. Que... A função do Epic Marvel, propriamente dito, era... acho que era até a temática que eles usavam mesmo, que era de você contar contos de fada, né, histórias de fadas para adultos. Então, pela Epic Marvel, aí a gente tinha o Dreadstar, que era do Jim Starlin, né, se eu não estou enganado. Que era bom, hein? Se eu não estou enganado, era dele, né, era do Jim Starlin. Sim. Só que... Tinha um Força Alien também. Tinha um negócio legal. O próprio Monstro do Pântano, depois veio pela Vertigo e tal, eles foram seguindo esses... Né, depois que o Vertigo nasceu e teve o Monstro do Pântano, Constantine, as coisas do Gaiman, pela Vertigo, pelo selo da DC, pelo Vertigo, essas coisas tiveram sucesso. Mas da Marvel, sobre essa temática aí, do Epic, pelo Epic Marvel, parece que só Moon Shadow, né, que foi bem sucedido. Porque o próprio Dreadstar do Jim Starlin tinha boa crítica, vendia bem o Dreadstar, mas digamos que as histórias acabaram se tornando redundantes. Então a galera foi perdendo interesse. Não foi como a Vertigo que ousou mais e depois do Monstro do Pântano veio com Hellblazer. Do Deus Alan Moore. E Sandman. É, teve essas... Do Deus Gaiman. Mas assim... A Marvel Max... A Marvel Max também... Olha aí! Olha aí! Oi, gente. Que delícia! Falou muito bem de você, Thiago. Você vai ver no episódio. Rapaz, quero só ver isso aí. Rapaz, e aí, cheguei. Foi o Naldo, eu já cagueto logo. Tá. Não foi só o Naldo, já cagueto logo, que foi que você imagina quem que tava falando pelas costas aí. Como dizia o Naldo, porque o Naldo é o seguinte: o objetivo do Naldo é derrubar todo mundo Conquista. Que um dia esteve aqui. Aí. Segundo o Wilker. Segundo o Wilker. Opa! Segundo o Wilker, o Naldo quer tirar todo mundo daqui. Então ele tava fazendo. Monólogo do Jafar. Ele tava fazendo tudo pra te derrubar, Thiago. Nossa. Cheguei a ficar triste por você agora, viu? Não, é. Depois aí vocês vão ter motivo aí, tipo, pra mandar mensagem pra ex aí. E depois falar que foi hackeado. Ratinho! Rapaz, não brinca com isso, cara. Mas ele já chega. Vou hackear todos. Ele já chega tirando a Havaiana. Ele chega tirando a Havaiana e dando um dente já. Dando uma chinelada nas. Jogar umas verdades. Na boca. Às vezes é, né? Então, só pra eu concluir aqui a questão do Moonshadow, cara, eu acho que. Se eu lesse, né, eu tivesse tempo e paciência pra ler Moonshadow com com a cabeça que eu tenho hoje, eu aproveitaria mais, mas eu era muito moleque na época, cara. Então eu não tinha nem maturidade pra absorver a obra direito. Vai, Thiago, aproveita que você chegou agora, fala do seu quadrinho não super-herói, de preferência, que a gente sabe que vai ser... Corta meu green! Ó, vamos falando aí que tá passando o carro aqui da pamonha aqui, senão vai ficar ruim apostar não, a fala. Não, deixa o cara da pamonha aí, como assim? Você tá pensando que isso aqui é jovem nerd, que o som tem que ser limpo? Não, bota o cara aí, pamonha, pamonha. Alô, dona de casa, pamonha, pamonha, pamonha, é o puro suco do milho. Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau. Vai, pamonha, vai, curau. Vai, pamonha, vai, curau. Vamos chegando, experimentando pamonhas fresquinhas do jeitinho do seu paladar. Uma delícia. Pamonha, pamonha, R$3 a pamonha, pamonha. R$3? Onde que você tá comprando pamonha R$3? Você me manda, porra. Não é mais não, pô? Tá louco. 3 por 10, não é mais não? Cara, você tá maluco? Onde é que você tá comprando pamonha? Tá louco, pai, cara. Aqui você não compra nem um milho mais por R$3. Pai, tem 10 anos que eu não compro pamonha, viu? Olha o Jorge falando alguma coisa aí. O que foi, Jorge? Jorge? Ô, desgraça. Cadê o Jorge? Chorchete. Onde está Jorge? Alguém mande a foto da irmã dele pelo Skype, que aí ele aparece. Fica bolado e aparece. Antes de eu subir aí, porque tô me restabelecendo aqui na residência, né? Novamente, por causa do roteador que me trollou forte. Cara, acontece. Oh, como já deram spoilers aí, eu vou falar de Scott Pilgrim. Contra o mundo. Nós acertamos! Muito bom! Principalmente se você for um nerd otaku bazinga. É sensacional, cheio de referências na área, melhor que as HQs da Marvel, da DC e da Image atualmente. E tenho dito. Pô, pra ser melhor que a Image, não precisa ser muita coisa também, né, meu querido? Não, é melhor que os três juntos. É melhor que os três juntos. Então o quadrinho deve ter melhor que a Image, cara. Porque, como temos sempre que citar, né, se não citaram ainda, a nova HQ que vão lançar dos Estados Unidos, do Batman. Porra, o Batman de novo? Porra, se não passa um dia sem falar dessa porra do Batman? Não, foda-se o Batman. Vai fazer o Coringa Justiceiro enfrentando o maluco vestido de morcego. É sério isso? Não, para. É sério isso? Opa, agora inverteu os papéis. Coringa é herói e Batman é vilão. Meu Deus do céu. Como dou graças a Deus por ter parado de ler aqui. Mas isso o Mark Millar já tinha feito lá, rapaz, com aquele... Nemesis. Você sabe que é Mark Millar, né? O nome dele. É, que se dane, cara. Pô, quem liga pra esse cara? Só fez merda a vida dele inteira. Pior que eu pensei. A Marvel já fez som. Na hora que eu li a respeito da notícia, justamente eu lembrei do Nemesis. É, Nemesis, cara. Caraca. Nemesis tem o quê? Uns 10 anos? Por aí. Mas eu acho que eu vou ter que chamar o JD de novo. Ah, não. Ele tá dizendo que vai ali e já volta. Mas ele não tá nem... Nunca mais ele volta. Mas ele não tá voltando, né? Vai. Vou comprar pão ali, puto. Vou comprar ali. Rapaz, olha só, rapidinho. Deixa eu falar aqui, que eu vou sair. Eu vou sair. Então vai, fala. Escuta, deixa eu falar. Tá bom, filho. Vai ficar todo mundo quieto. Pede pra sair. Bota todo mundo no mudo aí, deixa, vai. Deixa o Jorge falar. Chosen. Já leram Chosen? O Escolhido? Pô, foda essa, hein? Essa é a minha indicação. Essa é a minha indicação. do Mark Miller, cara, na minha opinião. Vocês não acham, não? Não. Não, fala aí com essa revista, que eu nunca ouvi falar. Eu tenho que falar baixo. Não sabe falar da revista, nunca leu. Pegou a página, a primeira capa, leu. Chosen é o anticristo, rapaz. É bem bonitinho. Chosen é aquela... É a cópia do... Como é que é? Daquele moleque lá, o que mata geral. Como é que fala? O Gamer, não. A profecia. A profecia. É Chosen, cara. Isso, exatamente. Ela não é o nome, tem uma história do... Agora não lembro. Tipo, o anticristo nasce e é criado por uma família gente boa, católica, lá não sei o que, lá e... E daí, tipo, como é que era, cara, a história? Hellboy é o nome da história. Não, filha da puta. Daí, tipo, tem o... Neil Gaiman, não é de um Neil Gaiman, num livro? Não sei, eu não li esse livro, não. Se for, eu não li esse livro. Do Deus Gaiman. Você não lê, porra. Não, eu não leio agora. Mas como é que era, cara? É do... Será que é do Neil? É Belas Maldições, acho que é. É Belas Maldições? Eu não lembro. Belas Maldições, cara. Neil Gaiman. Pô, presta atenção, pô. Ah, tá. Desculpa, eu não lembrava de quem que era. Terry Pratchett e o Neil Gaiman, né? Ó, o Jorge Manja. Isso. Jorge Manja. Eu já li. Manja rola, gente. Manja rola. Não é ruim, não. Manja rola. Ele parece... Você lembra um pouco. Depois eu falo. Quem foi que acordou a criança, né, Jorge? Que peito. Acordou a criança. Caralho, parabéns. Como é que pode? Isso é um pai. Vai, Thiago. Nossa, e já Scott Pilgrim, todo mundo já falou do The Walking Dead? Não. Ninguém falou de The Walking Dead? Thiago, o fenômeno? A gente tá fugindo do mainstream, cara. E não é bosta nada. Ah, tá fugindo. Walking Dead tá muito bom, diga-se de passagem. A série que tá uma bosta, mas a HQ tá muito boa, viu? Pra quem tá assistindo a série, o tigre e o cara vai morrer, tá? Só pra avisar. Vão colocar a cabeça dele lá no espeto. Rapaz, nem bom, se apega. Só pra você. Vai falar, cara. Só pra você se fuder aí, porque é metido a sabichão, o tigre não morre, tá? Como não? Eles dão a entender que o tigre é devorado, que o tigre ataca os mortos-vivos pra salvar o. Qual é o nome do velho? Ezequiel. Isso. Pro Ezequiel conseguir sobreviver, o tigre parte pra cima de um grupo de deads lá, de walkers lá. Aí dá a entender que. Walkers dead. Um grupo de walkers, né? Um grupo cheio de Paul Walkers, carbonizado. Dead Paul Walker. Aí ele. O tigre parte pra cima desse grupo e o Ezequiel consegue fugir. E mostra esses mortos-vivos cercando o tigre. Mas logo depois você não tem nada mais do tigre. Ou seja, o tigre conseguiu sobreviver. Vai morrer. Vai aparecer de novo esse tigre. Vai nada. Tô falando. Tá bom, mas Ezequiel morreu, não, cara. A cabeça dele tá lá. Não, Ezequiel sim. Ezequiel morreu. Não teve jeito mais não. Morreu. Ezequiel não teve jeito não. Esse aí mudou. O tigre vai voltar pra salvar o Rick e vai virar o braço direito. Vocês vão ver. Hã? Ele vai arrancar o braço dele e colocar o braço do tigre. Nossa, daí. Ah, não. O do Rick é o esquerdo, né? Não, ele é canhoto. É o direito que ele perdeu. É, então tá certo. Qual que é a mão da bronha? Ele é canhoto, pô. A dele é a esquerda, né? De qualquer jeito... A dele é de esquerda. Qualquer jeito, se você for canhoto, não. De qualquer jeito, agora é a esquerda, né, cara? Que ele só tem a esquerda. Mas não tem um metalzinho na outra? Tem. Então dá pra ela machucar. Tem aquele ganchinho. Deve machucar pra caralho, que né, isso, cara? Você bateu uma ganchinho. Agora você vai ficar falando mal dos amputados. Ah, não. Antes que eu tome processo aí, ó. Teve o Nemesis que, sem querer, acabou saindo aí. Kick-Ass, que agora já tá sumido, né? Já passou a vibe. Kick-Ass, é né? Herói, porra. A gente tá falando coisa que não... Não, Kick-Ass não. Kick-Ass não é, não. Kick-Ass pior filme não é mainstream. É, Kick-Ass quer ser herói. Não vamos colocar Kick-Ass herói, não. Pelo amor de Deus. O filme tentou transformar ele em herói e não era. Entendeu? Se quem lê HQ sabe que não é herói. Ele quer ser herói. Tem aquele... É, o que aconteceria se você fosse um super-herói? Não, ele não é super-herói. Morrendo as páginas. ele mostra a história de um nerd que lê muito HQ e, tipo, puxa, eu podia ser um super-herói também, e mostra isso ferrando. É, ele não é um super-herói, né? Ele é um herói. Mais ou menos isso. Ele é um nerd que quis ser herói. Ponto. É, e só sobreviveu depois porque tio ficou com uma placa de metal na cabeça que deixava ele resistente ele praticamente não perdia a consciência. Porque tinha. Era um absurdo. Porque tinha o Nicolas Cage. Nossa, era uma... muito nossa, mesmo. Não, nós estamos falando da HQ. Para com HQ, isso. Nossa, era um absurdo. Mas a HQ não tem o Nicolas Cage. Ainda teve gente que ainda falou que o filme ainda é melhor que a HQ. Sendo que. A HQ, ela é massa velho, ela é bazinga só. Não vou dizer que ela é. Não, eu não gosto de Rombita. Nós estamos falando de HQ mesmo. Tanto porque que na HQ mostra realmente o que acontece. Que nem, por exemplo, no filme, ele fica com a menina no final. E na HQ, ele não fica com a menina e ainda recebe fotos dela com o namorado. O negão. Tipo, não, peraí. É, não, pera. Tipo, pera, olha o que você pera, nunca porra. Vai ter. Calma, sua piranha. Pera aí. Que filme vocês estão falando? Que é esse, cara? Não, é filme. HQ do que é esse. Mas pera aí, com que menina que ele fica na HQ? Não, no filme. Não, no filme. Fica. No filme. Aquela ele não fica com nenhuma menina. No filme ele fica com a menina. Ele fica pegando a menina. Puta, é mesmo. Agora que eu me lembrei. No começo do 2, a menina termina com ele pra ficar com o negão. E ele no final fica com a Hit Girl. Que já era maior. Credo! Que já era maior de idade na época. E antes da gente ver, ele ainda fica com uma outra lá, assim. Ah, sim, que fazia parte do grupo de super-heróis. Fazia parte do grupo de heróis dele. Tudo errado. É, cara, cagaram tudo. Cara, é tudo errado nessa vida, cara. A HQ já era ruim, você imagina o filme. É, alguém vai falar. Eu acho que ele. Alguém vai falar mais. Mano, mas sobre o Scott Pilgrim, eu acho que ele não devia ter ficado com a menina no final, não. Não, a HQ foi feita pra ele ficar com a menina no final. Cara, o que você tá reclamando? Por isso que eu tô falando, voltando pro que é, por isso que eu tô falando que a HQ não é HQ de herói. É HQ do nerd que quer ser herói. É pegar um cara que vai na CCXP aí e tipo, puta, eu posso. Filha da puta. É uma pessoa que pode ir na CCXP e falar, meu, eu posso combater o crime. Não precisa ir muito. Só que não precisa ir eu muito. Posso, viu, seus cuzões? Não, posso. Zé, você não pode. Porque na HQ o cara. Você não pode, vai. Você ia morrer, cara. Na HQ o cara fica com a menina no final e você fica sozinho. Quem disse que a minha HQ acabou? Não podemos nem. Ó, não é só o meio. Ó, não precisamos ir muito longe. Se você for pegar e jogar o que é um pouco mais pra realidade. É os justiceiros sociais super. Que estão aí atualmente. Não entra nisso. Vamos falar desses merda bolsominion aí. Enfia o Bolsonaro no cu do grafeno. E esses bolsominions. É isso. Corta. Vamos. Só isso. Eu só tô explicando por que Kick-Ass não é uma HQ de super-herói. Eu acho o Super muito melhor. Ô, Zé, olha só, a gente tá falando de quadrinho. Não começa a falar desses filmes, não, cara. Por favor. Quadrinho, tá? Mas se que é. Ah, tá. Tá, quadrinho. Eu só entrei no âmbito do filme. Só pra me justificar o porquê eu acho que a HQ não é uma HQ de herói. Alguém vai indicar mais alguma? Scott Pilgrim, e pra quem gosta de violência aí, eu acho que é do Millar também, não lembro. Agora, me recordem aí depois. Tem aquele tal Crosset, se não falaram ainda, que é que deixa os caras loucos lá com uma cruz vermelha na cara. Ah, é Crosset, cara. Eu li, sei lá, umas 10 edições disso aí, mas... Sabe, a história é muito, muito confusa, é muita violência, só quer mostrar gore, cara. É violência desenfreada, assim, sem... É isso, mas isso é Mark Millar, né? Sem explicação nenhuma, sabe? E vai deixando as explicações... É um vírus! E vai deixando a explicação pra mais tarde só ver gente morrendo, vagabundo derrubando helicóptero, incendiando crianças e decapitando... O que você queria quando você foi ver Mark Millar? Sei lá. Porra, você também. Eu também não vem aqui pra caçar, né, porra? Eu queria encontrar história nesse troço aí. Não, porra, foi errado, é você sabe, né? Foi falar em vírus, então. Y, o último homem, também não. Foi. No stream, né? Essa é fodona, hein? Então, se bem que tá apagado, né? Tá apagado também. É aqueles que eu fazem prefiro, um boom, né? Acabou a história. Aí, tipo, e aí se comentam alguma coisa e some. É, mas o Y, ele ia, parece que iam fazer. Porque não é o último, né? É porque não é o último, né? Porque o último é o Z. É. Iam fazer um filme, iam fazer uma série, isso nunca saiu do papel. E o hype acabou. Não sei se você viu. E o hype acabou e todo mundo esqueceu. Uma droga. Agora, então, Sem Balas. Pô, Sem Balas seria uma série foda pela HBO, né, cara? Ah, mas vai virar filme, porra. Não é nada. Ninguém tem culhão. É mesmo, né, cara? Ninguém tem culhão. Mas quem que deu esse filme? Michael Bay. Ninguém, pronto. Acabou. Ninguém tem culhão pra adaptar isso, não, cara. Mas é mesmo, né? Tipo, mas tá apagado, né? Mas tá apagado, né? Porque ninguém nunca mais falou dessa adaptação de Sem Balas aí. Falaram, ó. Tom Hardy vai fazer Sem Balas, pronto. Nunca mais falaram porra nenhuma. Foi o que eu comentei com vocês, cara. É, você pode se satisfazer por alguma coisa na obra original, cara, na mídia original dela. Você não precisa ficar torcendo por uma adaptação. Sem Balas é foda, é maneira pra caramba, lá dentro do universo dela, do quadrinho, sabe? Da graphic novel. Não precisa virar série, cara. Deixa quieto. Esse negócio de transformar tudo em série tá acabando com tudo. Para com essa porra. Acabou o podcast? Bom, as minhas aí que eu lembrei assim por cima, de todas que eu citei, eu fico com o Scott Pilgrim. Eu fico com Pétalas. Tinha que ser, né? Eu queria indicar também o pessoal que... Hã? Você pagou no cartaz lá pra ter o Pétalas na mão? Não, eu comprei na Comic Con. Se tivesse chegado no horário da gravação, tinha feito escutado que eu comprei na Comic Con. Pelo selo Geektopia? Não, eu comprei na coisa lá, não. Eu comprei com o Gustavo, com coisa mesmo. Comprei com o Borges e com a Peter. Tá certo. Mas tá falando baixo, hein? Tá estourando mesmo, hein? E aí, pode fechar já? Duas coxinhas e uma Coca-Cola? Olha só, o que aconteceu? Ah, já, é? Nossa, obrigado pela participação. Mas também, não, pera aí. Calma, sua piranha. Esse é o Amoricast que eu conheço. Calma, piranha. Rapaz, eu gostaria de recomendar, cara. Pra vocês colocar uma senha diferente, uma da outra. Deixar mesmo. O Zé vai ter um orgasmo agora. Ih, rapaz, agora vai. Agora vai. É Tom Strong, cara, do Alan Moore. Porra, aí puta, aí sim, cara. Aí falou em demo, aí sim. Caralho. Além do Alan Moore, cara, quem desenhou essa série por muito tempo foi o Chris. Então, o Alan Moore não desenha, tá? E, caralho. Além do Alan Moore, quem desenhou esta porra? Além. Ah, agora sim. Entendo o contexto. Entendo o contexto, filho da puta. Além do Alan Moore, quem desenhou essa série junto com ele foi o Chris Sprouse, tá? Filho da puta. Fugiu da porra da interpretação de texto, animal. Ai, caralho. Caralho, que dia é hoje? Eu tenho trabalho na faculdade. Eita, porra. Tá, continua. Então, Tom Strong, ele veio pro Brasil... Porque eu já peguei essa porra já traduzida, né? Não, nem procurei as edições escaneadas. Importadas, mas ele veio por isso que é inglês porque é um fez com a só. Por isso que a Panini nunca manda nada pra nós. Ele veio pro Brasil com a alcunha de herói da ciência. Então, assim, se você olhar o Tom Strong assim à primeira vista, você vê que ele é uma mistura do Doc Savage com o Super-Homem, apesar de não ter superpoderes, e do Inspetor Bugiganga, né? Ele é mais ou menos um MacGyver, assim. Você dá um palito de fósforo e meio quilo de carne moída, ele constrói uma turbina de avião. É mais ou menos assim. Acho que nos anos 90, lá, finalzinho dos anos 90, que eu li as primeiras coisas dele, e as aventuras se passam ali no final do século XIX e no começo do século XX, né? Quem conhece o Doc Savage sabe que a temática que é... Tá encadernado já? Há muito tempo, cara. Já tem uns 10 anos já que essa porra tá encadernando. Não, mas há 10 anos eu não tinha dinheiro pra comprar Doc Savage. Inclusive, o Doc Savage teve uma época aí, me recordem aí. Que o The Rock é protagonizar um filme, né? Sim, é. Meu Deus. Imagina o The Rock interpretando o Doc Savage. O The Rock com as habilidades. Ia ser bom, com as habilidades. Ser bom. Sim, podia ser uma boa mesmo. As habilidades. Pra quê? Pra acredito, cara. Eu prefiro o Dwayne Johnson. A gente tá no fundo do poço mesmo, cara. Olha só, cara. Tô falando uma parada aqui do quadrinho bacana que todo mundo deveria ler, que é uma mistura de Indiana Jones com Super-Homem, com Batman, cara, toda vez tem que citar o Batman. Ô, louco, acaba viu? Saindo, viu? É. Rapaz. E o cara tá lá sentado na privada comendo um sanduba e com o celular na mão, velho. Imagine. Terminei de comer. É, não, depois que o Zé cagou e deu descarga aí pra todo mundo ouvir, a gente pode terminar, né? Tá bom, né? Leiam Tom Strong, isso tá encadernado já pra quem é trouxa e gosta de gastar dinheiro. E quem é espertão como nós vai conseguir baixar isso de grátis na internet completo. Aí, ó. É por isso que a Panini não patrocina a gente. Que se dane, Panini. Mas eu queria recomendar Prometeu. Ah, não, Prometeu é bom. Não é nada, é chato demais, velho. Nossa. Eu queria recomendar, mas eu não entendi nada. Daí eu não sei como é que eu explico. Aqui é Prometeu. Cabala, porra. Cabala. Você tem que ler a Cabala. Cabala. Certo? Eu vou. Mas quem escreveu essa Cabala aí? Alan Moore, né? Encadernado. Aqui é Lone Wolf, duas coxinhas e uma Coca-Cola. Muito obrigado. E até chegou agora que é. Chega embora que é sentar na janela, velho. Já deu, já. O cara chegou atrasado ali, quer sentar na janelinha. Vamos aproveitar a descarga. Vocês sabem... Vamos aproveitar a descarga e ir embora como boas merdas que nós somos. Vocês sabem que Vocês sabem que é o Thiago que manda nisso tudo, né? Ele que sabe a hora que começa e a hora que acaba, né? Então já vi no final. Se a gente dependesse dele pra hora de começar, a gente tava fudido, né? Desafiou. Não sei o que é pior, esperar ele pra começar ou o Naldo pra editar. Jogou na mesa, hein? Eu tentei chegar no final pra ver se eu passava menos vergonha, mas não deu certo. Cara, não deu, cara tá querendo, não deu, né, cara? O cara tá querendo ser expulso. É normal, cara. O cara tá querendo ser expulso mesmo hoje aí, viu? E agora vamos assistir o filme do Homem-Aranha. Né? A gente. Nossa senhora, falou em merda. Falando em merda, o Wilker, ou quer dizer, o... Não, brincadeira, vamos dar tchau antes que a gente fale merda aí, ó, vai dar bosta, hein, vai dar bosta, a gente tem que fazer um podcast de lavação de roupa suja, sabe, chamar o Benite, sabe que o Wilker, tem que chamar todo mundo aí. A coisa mais vergonhosa é você ser processado por um cara, né, de lá, né, vocês sabem, né, então vocês, por favor, segurem a língua aí, por favor, tá? Saudades, mestre. Tá bom. Depois dessa, muito obrigado e até a próxima. Nossa. Parece um. Ô Zé! Tô fazendo isso já. Fundo a televisão inteira aí, velho. Você tá vendo. É o jogo que tá falando, né, filho da puta? Caralho, não aguento não, cara. O cara atrapalhando tudo. Caraca. Foi mal aí, ó. Porra, Zé, de novo, Zé. Zé, outra vez, Zé. Por quê? Eu tô com a mão no microfone, cara, pra não sair áudio. Não adianta você ficar com a mão no microfone. Você tem que botar no mudo, cara. Tem que botar no cu esse microfone. Caralho, eu tô falando, o teu som vindo aí tá me atrapalhando aqui, tudo, cara. Não consigo nem prestar atenção no que eu tô falando. Mal. Tá ele de novo com esta porra desse microfone aberto, cara. Ele tá testando pra ver se com o dedo no fone não sai som. Sai, desgraçado. Eu já falei que sai. Desculpa, eu tava testando isso mesmo. Porra. Então. O que é isso, cara? Mas que isso? Quem chegou? Mas quem que ele tá fazendo, cara? Que isso, gente? Tá varrendo a casa, velho. O cara... E Zé, fecha esse microfone, desgraçado. Tira o microfone do cu, porra. Você também, Jorge. Porra. Então. Bota no mudo. Pera aí. Pega o som ambiente de vocês todos aí, cara. Cara, olha só. Eu só aconselho que vocês parem de fazer qualquer coisa que vocês estejam fazendo que esteja usando conexão para melhorar a conexão de vocês, tá? Só isso eu peço, por favor. Obrigado. De nada. Eu tô perto da casa do vizinho. Eu tô perto da casa do vizinho. Então, você, por favor, você pede licença. Rapaz, mas precisa ser essa foto mesmo, Naldo? Que tá aí. Nossa senhora! Deixa eu ver essa porra. Rapaz! Precisa não, cadê? Viu? Cadê? Rapaz, que foto é essa, hein? Rapaz, não... Ei, participe não, viu? Rapaz, que foto é essa, hein? Ô, rapaz, ó, dá pra... Essa versão é nova aqui do Skype pro coisa, é um monte de funçãozinha, dá pra dar coração aqui na conversa, ó. Sim, sim, ó. É, pois é. Manda pra Rodrigo. Pô, mas não dá, o Rodrigo tá com a versão antiga aqui, não falou que não pode. Por quê, é, cara? Rapaz, quem é que a gente tá esperando agora, hein? Thiago, vocês estão... Que parte, quem é que tá dando de bota, velho? Eu também tô escutando essa bota com o Rodrigo, hein? Que bota, é. Rapaz, alguém aí, tá pisando, tá machando, velho. Rapaz, tá batendo, aí, ó. O nome disso é marreta. Isso que acontece quando a gente tá fazendo obra. Mas você tá fazendo obra? Eu não, né, porra? Eu tô aqui martelando... Martelando a parede e conversando com vocês ao mesmo tempo, filho da puta. Ô, aí, imagem. Ô, animal. Então, tá esperando o Thiago. Cadê? Onde tá o Thiago? Ah, não. Pai, não, pera. O que houve com o Thiago, hein? A mulher deve ter tomado o celular dele, no mínimo. Ah, não, isso aqui não pode ir pro corte final, hein? Ah, isso que ele falou. Agora eu tô com uma internet boa. Agora eu sou o carro. O problema é que até o carro de som é novo agora também. Pois é. Meu irmão, você tem ideia? Abriu dois bares perto da minha rua, velho. Tem que abrir uma igreja pra equilibrar. É, pois é. Pô, eu vou abrir uma hora. Ô Zé, me explica qual é essa peça aí do porco no rolete, velho. Eu só pensei em desgraça, velho. Ah, não. E um rolete, né? Não, tipo, sabe, eles pegam o porco, tipo, o leitão, na verdade, né? Não é porco ainda. Sim. Eles pegam, tipo, põe na... Um filhote de porco. É, na verdade, não é. É que não é um porco, tipo, é que é um... É um, tipo, um porco pequeno, saca? Com 100 quilos só. Sim. Daí chama leitão. Daí, tipo, eles põem, tipo, pra assar no rolete, sabe? Que é tipo um espeto assim que fica rolando. E enfiam o rolete antes ou depois de matar o porco? Não, não. Enfiam depois que matam o porco. Enfiam pela boca, arranca pelo cu. Que beleza. Uhum. Sim. E a festa? Como é essa festa? Pô, a festa é enorme, cara. É tipo... badalada aqui da região, manjo. Daí, sim, não, mas não é só isso. Mas não é só isso, sabe? Isso aí é tipo a desculpa. Daí vem um monte de show de coisa nacional, dessas duplas sertanejas, infernal. Tem a festa fantasia, que é tipo a maior festa de fantasia aqui da região também. O caprichoso e o garantido, né? Não tem caprichoso e garantido aqui, filha da puta. Caprichoso e garantido é lá na... Ela no Manaus, cara. Não tem nada a ver com essa porra aqui. Ah, rapaz, é que passou ali da Bahia, pra mim é tudo igual essa porra toda aí. Caralho, mas, não, mas o Mato Grosso do Sul não passou da Bahia, cara. Se você for em questão de horizontalmente, não passou da Bahia. Eu queria falar Minas Gerais, saiu Bahia, porque a foto do Naldo no Instagram, no Skype, tá me assombrando muito, cara. Não, você quer meu Instagram também, velho? Rapaz, tira essa. Não fala em Minas Gerais, não, que me dá uma bad aqui. E o que foi? Fala aí. Conte. Não, você sabe, porra. O povo tá fazendo mais barulho que o normal aqui, velho. Caramba. Não, daí, tipo, a festa é enorme, maluco. Ô, cara, até eu, cara, que você... Pô, vocês me conhecem, né, cara? É eu, maluco. Pego... mulher ali atrás. Traveco? Como é, rapaz? Como foi? Não, brincadeira, foi só uma vez isso. Quer dizer... Foi só uma vez, nem conta, né? Não, mas ela falou que era brother. Daí não dá nada, né? Ela falou que não tinha problema. Não, brincadeira. Cara, sério. Assim, isso teve um problema que, assim, a primeira mina que eu peguei, tipo... Não, que eu sempre fui meio gordo. Meio não, né? Meio é redundância. Cara, redundância. É redundância. Daí, quando eu emagreci, daquela foto, daquela ótima foto lá, eu fui, né, na festa e tal, né? Porra, cara, sério mesmo, cara. Acho que, tipo, chegou a mina mais linda, cara, da que eu já vi na minha vida, cara. Só que quando eu era meio gordo, né, tipo, eu já tava mais em forma, né? Mas a cabeça do gordo é uma desgraça, né? Daí, tipo, eu deixei a mina passar ainda. Olha que bosta. Isso é um karma que eu levo na minha vida inteira, hein? Tipo, mano, era uma mina, uma loirinha, brother do céu, cara. A mina mais linda que eu já vi na minha vida, cara. Chegou me dando moral lá. Eu falei, é que eu não acreditei que era comigo, sabe? Procurando, ele ficou mudo nessa porcaria. Em vez de apertar o mudo, eu apertei de ligar. Mas você é burro, hein? É burro mesmo, hein? Que nada, velho. Senão os caras muito estranhos. O bala do Ricardo falou que... Tá drogado. Na rua... É, como sempre. Drogado, prostituído. Aquela foto dele lá é muito boa, cara. Sensacional aquela foto. Aquela foto, cara, foi a melhor foto que eu já vi na minha vida, cara. Eu me pergunto quem é o setor de RH do Amoricast. Não, ela foi a melhor. E foi você, foto, né, cara, que chamou ele ainda. Essa foi a melhor foto da sua vida até você ver essa do Naldo aí no Skype. Ah, não, sim, claro. Tem essa do Naldo aí também. Nossa, pelo amor de Deus. Que houve, cara? Essa do Naldo é outra, cara. É um mito. Rapaz. Sim, mas vamos falar de quadrinhos. Vamos rapaz, falar de coisa. Esse cachorro aí latindo, cara. Olha aí. Olha aí. Ah, o cachorro não é aqui, não. Olha só, nem um cachorro de verdade, cara. Como assim não é um cachorro de verdade? Ah, é aquelas merdinhas que o pessoal fala, chama de cachorro, que é gato. É, pois é. Um gato? Como assim, cara? Que mundo? É pinche esses cachorros pequenos, velho. Ah, sim. Cachorro que cabe no colo não merece ser chamado de cachorro. É, mas eu duvido, cara. Você acha um cachorro mais raivoso que o Pinscher, cara? Ah, 50% ódio e 50% tremedeira. Tremedeira. É. Mas nada que um bom chute, velho. Não resolva. Que isso? Rapaz. Olha o Peta. É por isso, Olha o Peta. Olha o Peta aí dando flag na gente. Dançado, gorila. O Naldo tá tentando falar alguma coisa, mas não consegue. Caralho! Ah, não! Bota no mundo aí, Naldo! Não é possível! Calma, eu tô tentando. Vai dar super certo esse podcast com duas pessoas e a micareta do Naldo. Rapaz, essas mulheres do melhor. Cara, meu sonho, cara. Com a Mauricast é que ele fique grande assim, que nem um omelete pra contratar umas gostosas. Gosta dessa mulher do omelete aí. Rapaz. Pera aí. Igual quem? Que gostosa tem um omelete, velho. É, igual quem? Quem? Porra, eu acho gostosa pra caralho aquela Aline lá. Zé, mas a sua qualidade é muito baixa, velho. Seu padrão de qualidade. É porque eu não sou exigente, né, cara? Eu não posso exigir muito da vida, né? Bêbado também não. Eu não deixava, viu? Ele falou que dá morte. Ele falou que dá morte, você também não pode exigir muito, não. Não, mas é, cara. Eu acho aquela Aline lá, aquela Natália Bride lá, até a magrela da Carol lá, eu achava gatinha, cara. Eu só não pegaria, mas achei porque eu acho menina muito magra, assim, muito feia. Não sou muito chegado. É, do jeito que você tá. Inclusive, tem gente que acha a gente gorda feia, viu? Só pra te avisar, viu? Só pra você saber. Eu sei, por isso que é meu direito de odiar os magros. Que é o racismo. Que é isso? Eu vou mostrar. Gordofobia reversa? Trapa pessoas que gordo também pode fazer samba. Beijo, feia pra caralho, canta mal. Fia violão no cu. Rapaz, que é isso? Olha que olha só.